Thank you.

Delta, Bravo, Zulu, Zero, Mike. Pouso, passaria 2230. Controle 2030, decolada 08. Controle 2028, bom voo. Muito obrigado, ótima tarde a todos. 3205. Torre Azul 9164, estabilizado no IAD. Azul 9164, estabilizado no IAD. Salvador, batalha do ano 5894, final, baixo para baixo. O 5894, Salvador, exato. Então, a 0 vai chegar na 0 para a 0. E repouso na 1-0, 5894.